Estou desempregado, sem dinheiro e sem dormir. Esse lugar é tão ruim, não posso viver assim. Tenha pena de mim. Oh yeah. Os pecos na cara preta, vem logo em cima de mim. Tentei explicar a situação, eles logo disseram não. Lugar de trabalhador é na prisão. Não faça isso comigo não. Vim lá do sertão em busca de solução. E aqui só encontrei os bichos na cara preta, querendo me bater, querendo me dar tanta porrada, querendo me levar pro xadrez. Os bichos na cara preta, compreendendo, então atrás de escopeta. Eles são os bichos mais feroz do planeta. Eles não têm medo de não. Eles podem dizer não. Não. acorda aí.